Mulher versátil. Sempre coisas maravilhosas. Mulher versátil. Sempre coisas maravilhosas. Por terras distantes, traga a paz de lugares fascinantes. Traga o aroma das flores do campo e leve pra longe todo desencanto. Mostre o caminho onde devo seguir. Espalhe entre nós tudo que possa fluir. Você dança sobre as folhas das árvores, sabe ser intenso e sabe ser suave. Traga o perfume da terra molhada, a brisa leve da manhã ensolarada. Vejo o sol se pôr, a lua brilhar e a estrela guia no céu a cintilar. Fala, fala do rio que corre tranquilo e do pescador que ali lança o seu destino. No sopro suave encontro o caminho e sigo a vida com o teu carinho. Imensidão, trazendo paz e conforto pro meu coração. Traga notícias do tempo esquecido, assopre memórias de um sonho perdido. Sou mensageiro do céu e da terra, leve esperança onde a vida se encerra. Abrace o presente com todo fervor, encontre na vida o sentido do amor. Trago a canção das ondas do mar e o sussurro da noite a te embalar. Ouço segredos, suspiros, percebo a criação. Quando nervoso, me transformo em um furacão. Também entendo sua realidade, seu estresse sofrido, fruto da humanidade. Muito obrigado por me dedicar um tempo. É sempre bom uma conversa com o vento.